Boa noite, Palavra Viva. Queria que vocês se colocassem de pé. Aleluia. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Eu estou feliz de estar na casa do Pai. Você crê que o Senhor tem coisas grandes para você nessa noite? Diga amém. Coloca a mão à altura do teu coração. Nós vamos começar orando ao Senhor, entregando as nossas vidas diante dEle. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na tua casa, Senhor. A tua casa, Senhor, é o melhor lugar para nós, Jesus. Obrigada por nos trazer aqui. Obrigada pela tua mão de misericórdia nos trazer neste lugar. Tu que escolheste a cada um de nós, Senhor. Traga, Senhor, na tua palavra, Senhor, exatamente o que precisamos para o nosso coração. Envie anjos à nossa casa. Envie anjos aos nossos parentes, aos nossos familiares que não estão aqui. Que o teu Espírito Santo possa ministrar lá na vida deles. Que o teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas aquilo que nós não podemos, mas tu podes, Senhor. Eu queria que você aplaudisse bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa noite. Assim. Vamos adorar a Ele porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é nosso Pai. Aleluia. Comigo está, tua mão me guardará. Nada temerei. Aleluia! A salvação em ti está, a razão do meu cantar. Digno de louvor. A salvação, Senhor. A salvação em ti está. A razão do meu cantar. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Aleluia. Tu és meu Deus. Te exaltarei pra sempre. Cantarei o teu amor, me resgatou. Nós cantaremos, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom, eterno é o seu amor. Aleluia! Nós cantaremos, o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, nós cantaremos, Senhor. Nós adoraremos, Senhor, a ti nessa noite. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é digno. Aleluia. O teu amor, Senhor. O teu amor me resgatou. Oh, o teu amor me libertou. Oh, Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é nosso porto seguro. Quando nós olhamos para o lado e nós não enxergamos, nós não enxergamos aonde segurar, o Senhor diz: olha para mim. O Senhor diz: olha para mim. Eu sou a rocha eterna, aquele que nunca vai falhar, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai me abandonar. E é na casa dele que nós estamos essa noite. É por causa dele que nós estamos essa noite. Nós estamos para adorar ao Senhor, porque ele é maravilhoso. Rocha eterna em ti, firme os meus pés. Não me abalarei, seguro em Senhor. Diga a ele assim: não vou temer se o dia mal chegar. Aleluia. Meu Senhor, eu me escondo em ti. Em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Senhor. Se o dia mal chegar, ó meu Senhor, ó meu Senhor, eu me escondo em ti. Em ti confio. Diga nessa noite: tu és meu protetor. Essa adoração pra ele nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia, Senhor. Nós cantamos aleluia a ti, ó Pai, em nome de Jesus, pois Ele é a nossa rocha eterna e nele confiamos, e Ele também é o nosso Redentor. Aleluia, aleluia. A cruz vazia revelou que nada o parou. Como filho nos tornou, Ele é o nosso Redentor. Quem nos ama como tu, amor igual não há. Jesus é o alto se rasgou, que nos separou para ter acesso ao Pai. Justo nos tornou. Se abrirá. é o reino, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia, nós estamos na casa do Pai. Aleluia. Nós trazemos na casa do Pai nossos corações, aleluia, nosso pensamento. E nesta noite, que nós possamos entregar o nosso coração ao nosso Senhor, para que Ele faça morada em nosso coração. Aleluia. Porque nós, como corpo de Cristo, nós se juntamos nessa casa, mas nós também temos o nosso altar aqui dentro. Aleluia. E que nessa noite nós possamos entregar esse altar a Ele. Que Ele possa entrar, que Ele possa limpar, que Ele possa tirar toda a sujeira, que Ele possa tirar todo o passado. Aleluia. Porque o nosso passado não pertence a mais. Aleluia. Aleluia. A casa é sua, Senhor. Pode entrar. Aleluia. Aleluia. Que nós venhamos se esvaziar nessa noite de nós. E que nós viemos encher dEle. Aleluia. Que nós viemos nos fortalecer dEle. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de Vazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Dá o teu controle, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. De nós mesmos não fizemos nada. Essa casa é Espírito sua Santo casa, de Deus. Nessa casa nós entregamos, Senhor. Nessa noite nós entregamos a tua casa diante de ti, Espírito Jesus. Santo. De nós mesmos, Senhor, não podemos fazer nada. Mas tu és o Deus poderoso. Tu és o traz aquele, Senhor, que tem, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Eu queria que você colocasse a mão aqui no teu coração. Em nome de Jesus, que toda amarração, em nome de Jesus, que toda amarração, opressão espiritual seja quebrada. Em nome do Senhor Jesus, que se estabeleça a glória de Deus nesse lugar, que se estabeleça o trono do Senhor neste lugar, que se estabeleça a vontade do Senhor neste lugar. Nós cremos no sobrenatural do Senhor Jesus. Nós cremos que nós não podemos sair vazios, iguais como nós chegamos. Nós cremos que o Senhor tem porção dobrada, que o Senhor tem porção transbordante para nós. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ter liberdade. Que todo valente, que todo aquele que tenta impedir a adoração do Senhor, que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Saiba que você é livre. Saiba que os teus pecados o Senhor já lançou fora. Saiba que aquilo que vem na tua cabeça de vez em quando, o Senhor já te perdoou, querido. Nós temos liberdade no Senhor. Você é livre, você é amado, você é escolhido, você é desejado. O Senhor te deseja, o Senhor me deseja, e Ele te trouxe aqui nessa noite. Saiba que você é precioso aos olhos do Senhor. Saiba que você é precioso, muito mais precioso do que ouro, do que prata. Para o Senhor Jesus, a sua vida é preciosa. Fique na casa do Senhor, fique junto do Senhor. Fique na casa do Senhor, não olhe para do lado, não olhe para a direita, nem para a esquerda, não se desvie. Olhe somente para Ele. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer a minha adoração, Ele quer a tua adoração. Feche os teus olhos, não se preocupe quem está do seu lado. Não se preocupe com o horário, não se preocupe. O Senhor, Ele está aqui. E Ele está olhando para o teu coração. Ele está olhando para o meu coração. E na semana quantas coisas se passaram, quantas coisas o Senhor nos livrou, quantas batalhas o Senhor travou por nós. E essa é a noite, esse é o momento de nós agradecer. Eu te agradeço, Senhor, e eu vim na tua casa para te louvar e para te honrar e para te agradecer, porque tu és Deus soberano, porque é o Deus que tem o dom, é o Deus que dá o dom, é o Deus que tira o dom. Tu és o Deus, o dono de tudo. E é somente para ti, Senhor. Diga comigo: essa casa é sua, Deus. Essa casa é sua. Nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua. Nós deixamos ela para você. Jesus, Espírito Santo, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, aleluia, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Este lugar, diga, Ele é ti. Gloriosa de Deus neste lugar. Há uma presença gloriosa de Deus neste lugar. Há uma presença muito forte de Deus neste lugar. Eu quero te convidar para um momento de intercessão. Momento de intercessão agora. Nós não podemos ficar indiferente a essa presença gloriosa de Deus. Fecha os teus olhos neste momento. Ou melhor, dá a tua mão. Dá a mão agora para quem está do teu lado. Ninguém fique sozinho neste momento. Mateus, pode fechar aquela porta, por favor. Fecha aquela porta. Dá a mão para quem está do teu lado. Dá a mão. Não vamos deixar ninguém sozinho neste momento. E fecha os teus olhos. O louvor vai continuar ministrando baixinho. E nós vamos orar. A gloriosa presença de Deus está aqui neste momento. Vamos continuar orando, nós vamos continuar ouvindo este louvor e nós vamos fazer este momento de intercessão, porque a presença de Deus é muito forte neste lugar. A presença de Deus está aqui e nós não podemos ficar indiferente, porque Deus está aqui, e quando a presença de Deus se manifesta é porque Deus quer ministrar os nossos corações. Deus está aqui, Deus te atraiu a este lugar, é porque Ele quer ministrar o teu coração. Neste momento, fala com Ele, fala com o Senhor, fala com Ele, Ele quer ouvir a tua voz. Ele está aqui porque Ele te trouxe para ouvir a tua voz. Fala com Ele neste momento, fala, fala aquilo que o teu coração precisa, fala para Ele. O Senhor te trouxe, o Espírito de Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele te trouxe aqui para te dizer que nada, nada depende de ti. O amor dEle te alcançou, o amor dEle te alcançou, Ele te ama, o teu Pai te ama, e a presença gloriosa dEle está aqui. Ele quer nessa noite te levar a um nível mais profundo de intimidade, a um nível mais profundo de fé, a um nível mais profundo de fé. E Ele te diz nessa noite: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Assim como Pedro andou sobre aquelas águas, assim como Pedro andou sobre as águas, Ele quer te levar a andar a um nível mais profundo, a andar sobre as águas. Ele te convida a andar sobre as águas, Ele te convida a sair do natural e a andar no sobrenatural com Ele. Saia do natural e venha para o sobrenatural. Ele te diz nesta noite: creia, creia, creia, mas não no teu natural. Creia, lança-te em fé nele. Lança-te nos braços do teu Pai, do Pai que te ama, do Pai que te cuida, de um Pai que te ama, de um Pai que te protege, de um Pai que é a tua fortaleza, de um Pai que é o teu refúgio, de um Pai que é a tua força. O véu já se rasgou há mais de 2000 anos. Você tem livre acesso à presença dEle. A presença dEle está neste lugar. Você tem direito às promessas dEle. Você tem direito à cura. Ele é o Deus da cura. Há um ambiente de cura neste lugar. Nessa noite, há um ambiente de cura. Receba cura nessa noite. Receba cura das suas emoções. receba cura no seu corpo físico, receba cura no seu corpo físico, receba cura nas suas emoções, porque a presença dele está aqui. Que você receba nessa noite um toque, receba um toque, receba um toque, receba um toque dele, receba um toque dele, receba um toque dele, receba um toque dele. O Espírito de Deus te toca nessa noite e ele te diz que ele que quer te levar o mais profundo, o mais profundo. Há promessas, há promessas, há promessas. Há mais dele para tua vida, há mais dele para tua vida. Você que sonha, você que tem promessas de Deus, não é o fim. Ele te diz: eu tenho mais para ti, eu tenho mais para tua casa, eu tenho mais para tua família. Há salvação para tua família, há salvação para tua casa, há promessas. Há promessas, há promessas, há promessas. Mergulhe mais fundo no Senhor. Mergulhe mais fundo no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos neste momento por cada família dessa igreja. Nós declaramos tempo novo do Senhor. Nós declaramos neste momento, Pai, o Teu sobrenatural. Sim, nós queremos mais de Ti. Sim, nós vamos mergulhar no mais profundo. Nós declaramos, Pai, nessa noite, um tempo do Teu sobrenatural. Nas finanças, um tempo do Teu sobrenatural. Em todas as áreas, todas as áreas, sobre cada família que está aqui, Pai, nós declaramos tempo do sobrenatural de Deus sobre essa igreja, sobre a palavra viva de Lajeado, sobre a cidade de Lajeado, sobre esse estado, sobre essa nação. Nós cremos num Deus do sobrenatural. Nós cremos, por isso nós falamos, nós declaramos o manifestar do amor, o manifestar da graça de Deus. Nós declaramos o poder do nome de Jesus sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Você crê? Então diga um amém bem forte e continue adorando o Senhor. Amém. Aleluia! Boa noite, palavra viva! Boa noite, palavra viva! Aleluia! Glória a Deus! Será que você pode cumprimentar essa pessoa mais abençoada que está do seu lado aí? Mais uma vez esse momento de intimidade, mais uma vez esse momento como família da fé. Libera uma palavra de Deus para essa pessoa abençoada que Deus colocou do teu lado nessa noite. Há uma presença imensa do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado a ti, meu abençoado. Você que nos visita essa noite, você sinta-se em casa, pois a casa é sua, amém? Sinta-se em casa, pois a casa é sua. Que Deus abençoe a todos. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Estamos aí mais um domingo com a presença tremenda do Espírito Santo neste lugar, amém? Muitos ainda estão voltando desse feriado, muitos que puderam viajar, mas eu quero te dizer que uma pessoa especial já está aqui neste lugar, é a presença do Espírito Santo, amém? Aquele que nos consola, aquele que nos convence de todas as coisas, ele já está aqui neste lugar. Então nós estamos aí mais um domingo, né? Com a presença do Espírito Santo. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra, qual o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Aqui na Palavra Viva nós trabalhamos em cima de temas, e nós estamos aí com um tema que diz assim: fé com efeito. Nós temos que ter fé sim, mas essa fé ela tem que ser com efeito, amém? Nessa noite Deus, Ele quer te dar uma injeção de fé, e essa fé com efeito, amém? Porque onde há a presença do Espírito Santo, há liberdade, amém? E eu creio que grandes coisas Ele quer fazer ainda essa noite neste lugar. Eu sei que os céus já estão abertos. Eu sei que o Espírito Santo já falou contigo através do louvor, porque a palavra dEle nos afirma que Ele habita ao meio dos louvores, amém? Eu tenho certeza que Ele já tem falado com a igreja essa noite, mas Ele ainda continua, porque a presença dEle está neste lugar, amém? E a passagem que eu quero compartilhar está lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Talvez todos já ouviram falar dessa mensagem, dessa passagem, mas o Espírito Santo, Ele sempre fala de uma forma diferente da forma que Ele quer falar, amém? Então nós somos uma igreja que prega o amor, a graça de Deus, e aqui eu posso ver a graça, o amor de Deus nessa passagem de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Aqui eu posso ver o agir de Deus, o manifestar de Deus, através dessa passagem, através dessa cura. Aqui eu posso ver a fé com efeito, aqui eu posso ver a grandeza de Deus, o Deus do sobrenatural, o Deus que pode todas as coisas, amém? Você que tem a sua palavra, você já achou? Se você não tem, você pode abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, seja qual for a forma, pode acompanhar no telão, mas acompanhe a palavra do Senhor nessa noite, amém? E a palavra de Deus diz assim, Marcos 10, versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho, amém? Baixa a tua cabeça neste momento. Pai, nós te louvamos por essa palavra, colocamos diante da tua presença, Espírito Santo, que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo usando a minha vida para falar da tua igreja nessa noite, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar, que eu diminua e que tu cresça em mim nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui a gente pode ver esta fé com efeito. Aqui nós podemos aprender com essa passagem do cego de Jericó. Nós podemos botar a nossa fé com efeito. Amém? E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Ele quer nos dar uma injeção de fé, que nós possamos colocar a nossa fé, e a nossa fé, ela tem que ter esse efeito, e esse efeito positivo para nossas vidas, amém? Aqui diz que cego de Jericó, aqui não diz nem o nome dele, Bartimeu não era o nome dele, Bartimeu quer dizer filho, Bart quer dizer filho. E o nome dele não diz a palavra de Deus, mas isso não interessa, só diz que é o cego de Jericó. Ele era conhecido como cego de Jericó. E Jesus, onde ele passa, ocorre milagres, ocorre cura, ocorre maravilhas. Onde ele passa, diz que uma multidão o seguia. E eu imagino que Jesus, ele estava indo, porque isso aconteceu praticamente, era perto da época da Páscoa. E Jesus, provavelmente, ele estava indo para Jerusalém. E Jericó ficava no caminho. para ti ir até Jerusalém, tu era obrigada a passar por Jericó. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele estava à beira de um caminho, à beira de uma estrada. Talvez ali ele arrumou um lugar estratégico para chamar atenção, porque sabia que multidões, pessoas iriam passar ali, como era a época de Páscoa, o pessoal estava indo todo a Jerusalém, celebrar lá a Páscoa. E Jesus vinha junto de uma multidão. E diz que este cego, quando ele começou a ouvir, a falar que Jesus, onde ele passava, havia cura, havia milagre, havia salvação, havia restituição, diz que ele se pôs a clamar, quando ele sabia que Jesus iria passar ali. Quando ele ouviu, ele percebeu aquela multidão. Talvez ele sentiu que vinha vindo uma multidão, ou alguém falou, vem vindo uma multidão, e lá vem vindo Jesus junto com essa multidão. Diz que imediatamente ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Mas diz que a multidão, as pessoas se incomodaram com aquilo, com aquele homem gritando, aquele homem clamando: cala tua boca, tu vai incomodar o mestre, cala tua boca, ele não vai te ouvir. Talvez começaram a importunar, mas ele não deu ouvidos a essas pessoas, ele continuou clamando, ele não desistiu. Ele já sabia que Jesus era a promessa, ele já sabia, Jesus, filho de Davi, ele dizia, ele já sabia que Jesus era a promessa, que Jesus era a salvação, que Jesus, onde ele passava, havia cura, havia transformações de vida. E hoje não é diferente: onde Jesus passa, há uma multidão o seguindo, onde ele passa, há cura, há transformações de vida. E nessa noite ele já está passando por aqui, por este lugar, porque vidas vão ser tocadas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, porque Jesus está aqui neste lugar, amém? E a presença de Deus, ela atraía pessoas, atraía multidão. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu consigo ver a fé deste homem, ouvindo que ali vinha a sua salvação, que ali vinha a cura, ali vinha a solução dos seus problemas. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho, à beira da estrada. E quando ele ouviu Jesus, ele não tinha expectativa nenhuma, ele não tinha a esperança nenhuma. O problema que ele tinha ali era um ponto estratégico, que ali ia passar pessoas, ele ia receber mais esmola, ele ia receber mais ajuda, porque ia passar pessoas para aquele lugar. Eu quero te dizer que onde Jesus chega, a presença dele, vem a cura, vem a salvação, vem a libertação, vem a transformações de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para nós, amém? Jesus é o caminho. E diz aqui nessa passagem, nós podemos ver esse exemplo de fé, que uma pessoa que ela era cega, ela tinha essa debilidade, ela tinha esse problema, e diante da sociedade, todo cego, todo paralítico, toda pessoa que tinha uma enfermidade, ele tinha uma identificação, ele era identificado por uma capa. E as pessoas que tinham essa deficiência, existia uma lei, e essas pessoas não tinham o convívio com a sociedade, eram pessoas totalmente excluídas do meio da sociedade, eram pessoas que, dependendo da enfermidade, elas tinham que sair de dentro dos portões da cidade e viver numa cidade chamada cidade de refúgio, ali onde viviam os leprosos, ali onde viviam pessoas com câncer, ali onde viviam pessoas com hemorragia. As pessoas não podiam estar no convívio da população. Mas graças a Deus, hoje nós vivemos na graça, nós não vivemos mais nessa lei. E também diz que a pessoa que era cego, talvez essa cegueira dele era porque foi uma maldição lançada sobre a sua família, porque aquilo ali era um fruto de maldição, tanta cegueira mesmo, né? Mas cegueira daquele povo, né? Hoje, graças a Deus, A graça, ela nos liberta. A graça nos diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. A graça nos faz tudo novo. E nós não vivemos mais nessa cegueira, não vivemos mais nessa lei, porque a graça nos resgatou. E essa graça, ela tem um nome. É Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo que deu vista a esse cego. É o mesmo que atendeu este cego, que deu cura. Ele é o mesmo. É o mesmo. Está aqui essa noite. Amém? E diz então que as pessoas, essa Iomi era uma pessoa rotulada. Eles nem lembravam mais pelo nome dele. O nome dele não era citado, mas sim o nome do pai dele, Bartimeu. E a palavra não diz o nome dele, porque era uma pessoa que era totalmente esquecida da sociedade. E como é triste uma pessoa que é esquecida, que é rejeitada, que é humilhada, que depende das pessoas para tudo. É muito triste isso. Hoje nós temos um Deus, que Ele é Pai, que Ele nos ama. Tu sendo cego, tu sendo paralítico, tu tendo problema, tu sendo falho, Ele te ama de qualquer jeito, porque você é filho, porque você é filha, e este amor de pai não tem igual. Ele não rejeita, Ele não exclui, Ele não faz acepção de pessoa, por cor, por credo, por raça, nada. Simplesmente Ele nos ama. Amém? Do jeito que nós somos, Ele nos ama. Ah, mas tu tem defeito, Ele te ama. Ah, mas tu fez isso no passado, Ele te ama. Porque quando tu aceitas Jesus, o teu passado, ele é apagado. Diz que as coisas velhas já se foram, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. As coisas velhas já se foram, e se Deus lança as coisas velhas para o mar do esquecimento, quem é o homem para estar lembrando coisas do passado? É um novo de Deus para nossas vidas, amém? Isso somente a graça de Deus nos faz, esse novo, que nós podemos usufruir da presença de Deus sobre nossas vidas, amém? Mas aqui, o milagre maior aqui, foi quando esse homem, ele ouviu falar que o mestre estava se aproximando, e a multidão tentava o calar. Cada vez que ele sentia que Jesus ia se aproximando, cada vez ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a multidão mandando que ele se calasse. Imagina se ele desse ouvidos à multidão. Imagina se ele desse ouvidos àquela multidão mandando ele se calar. Mas a graça alcançou este homem. Jesus mandou chamar este homem, que levasse até ele. E aqui eu posso aprender tantas coisas com essa passagem. A multidão, às vezes, quando você toma uma posição, quando você começa a vir para a casa do Pai, quando você começa a vir para a igreja, a multidão, ela começa a acusar: o que que tu quer lá naquele lugar? Agora que tu aprontou, que tu fez tudo na vida, tu vai virar santinho, tu vai se esconder dentro de uma igreja. A multidão, ela faz isso, ela tenta nos parar. Mas a graça de Deus, ela nos alcança, ela nos resgata, e ela nos traz a vida e a salvação e a restauração. E é bem assim mesmo quando a gente está voltando para os braços do Pai, quando a gente acerta o caminho, quando a gente se entrega para Jesus, a multidão vem para cima. O que que tu quer agora? Olha a tua vida. Olha a vida que tu levava. E agora, o que que tu quer lá na igreja? Está te fazendo de crente com a Bíblia embaixo do braço? Mas nós não temos que dar ouvidos à multidão. Nós temos que continuar perseverando e clamando: Jesus, tem de misericórdia de nós. Nós não temos que dar ouvido àquilo que a multidão diz. Nós temos que dar ouvido aquele que nos trouxe vida e vida com abundância. Esse que nós temos que dar ouvidos, esse que nos resgatou, esse que nos tirou de um tremendal de lama, esse que nos trouxe vida e vida em abundância, esse que nós temos que dar ouvidos, amém? Mas o grande milagre aqui nessa passagem, esta fé com efeito que eu posso ver aqui, foi quando Jesus disse: chame ele lá. E colocaram o cego diante de Jesus, na frente de Jesus. Eu já vejo o milagre dele ter acontecido no momento que ele disse assim: o mestre te chama. A palavra de Deus diz que imediatamente ele lançou a capa, ele largou a capa. Porque eu acredito que quando Jesus disse: o mestre te chama, ali a fé dele já teve esse efeito. Quando ele lançou a capa, ele já fez um gesto de cura, de fé. Ele lançou a capa e eu creio que a sua cegueira já ficou para trás. Quando ele disse assim: o mestre te chama, ali ficou a capa da depressão, a capa da enfermidade, a capa da humilhação, a capa da tristeza, a capa da angústia, a capa da solidão. Ele lançou a capa e ele disse que deu a palavra de Deus, que ele deu um salto e foi até Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz que este homem era cego e ele podia se beneficiar de tantas as coisas naquele momento. E quando ele chegou diante do mestre, diz a palavra de Deus que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Preste atenção aqui. Este homem, ele poderia se beneficiar de tantas as coisas nesse momento. Imagina Jesus diante de ti, face a face, e perguntar para você: o que queres que eu te faça? Imediatamente este homem disse que eu tenha vistas. Mas ele poderia se beneficiar de tantas as coisas. Ele poderia dizer que me deu uma bengala nova, me deu uma capa nova, me deu uma cadeira de roda, me deu alguma coisa. Não, ele decidiu que ele queria cura, que ele queria transformação de vida, que aquela vida não pertencia mais para ele, porque ele sabia que o mestre estava ali, e que onde há presença de Deus, há cura, há milagre, há transformação de vida, há salvação, há renovo. Ele faz tudo novo. Talvez pessoas chegaram aqui neste lugar carregando uma capa da indiferença, uma capa do preconceito, uma capa de mágoa, uma capa de aflição, uma capa que estava te identificando como uma pessoa indiferente. Mas aquele que pode todas as coisas está aqui neste lugar, nessa noite, dizendo: o filho, filha, o que queres que eu te faça nessa noite? Ei, talvez se você chegou aqui carregando uma capa, Deus está dizendo para ti: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa noite? Talvez você tenha carregado esta capa por muito tempo, como esse cego. Eu não sei quanto tempo e nem a idade que ele tinha, mas ele não desistiu dos seus objetivos. Ele fez a sua fé se tornar esta fé com ação, com efeito. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Talvez pessoas chegaram aqui com uma capa de preocupação, uma capa de enfermidade, uma capa que vem te trazendo angústia, uma capa que vem te trazendo indiferença, uma capa que, diante da sociedade, você se sente diferente. Quero te dizer que você não é diferente. Quero te dizer que na presença de Deus nós somos todos iguais. Que Deus, ele não faz acepção de pessoa. Talvez a multidão, ela pode te rotular. Talvez a multidão, ela pode te dizer que tu não tem jeito, que tu não tem solução, que esse problema não tem mais jeito, que tu é um cego, que tu é um paralítico. Mas Deus manda te dizer que ele é a cura, ele é a libertação, ele é vida, e ele é salvação, e ele é solução para todos os problemas. Amém? Aleluia! Aleluia! A multidão, ela tem mesmo esse costume de apontar, de julgar, de olhar as pessoas pela aparência. Mas nós temos um Deus que ele não nos julga, que ele não nos olha pela aparência, mas sim a intenção do nosso coração. Amém? E Deus, ele conhece cada necessidade, cada fraqueza que aqui está nessa noite. Deus, Ele conhece cada aflição. Deus, Ele conhece cada um que talvez chegou aqui carregando uma capa de indiferença, ou talvez uma capa de enfermidade, ou talvez aquele que está à beira da estrada, clamando. Eu quero te dizer, não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos, não dê ouvidos à multidão, porque os planos que Deus tem para a tua vida, os planos que Ele tem preparado para a tua vida, eles são infalíveis. A palavra de Deus é que tudo já está pronto, tudo já está escrito, que a nossa vida já está escrita e determinada no livro da vida, que todos os dias já estão determinados. Deus sabe o nosso pensar, o nosso levantar, o nosso deitar, e Deus sabe o que vai acontecer hoje, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, Ele já sabe. Então Ele já sabe todas as coisas. A única coisa que nós temos que fazer é crer somente, porque tudo já está feito. A capa você tem que deixar para fora. A capa você tem que fazer como esse cego fez. A fé a gente não consegue ver, mas a gente pode sentir a presença de Deus, saber que Ele está aqui neste lugar. Aquele cego, ele não poderia ver, ele era cego, mas a fé dele, naquele momento, eu acredito que trouxe a visão dele imediatamente, quando disse assim: o Mestre te chama, o Mestre te chama. E a palavra diz que imediatamente ele deu um salto e foi até o Mestre. Eu imagino que quando ele deu esse salto, os olhos dele já se abriram. A capa já caiu, ele tomou uma atitude de fé, ele lançou a capa, ele não se viu mais como cego, ele já se viu curado. Talvez você se vê ainda como cego. Deus manda dizer para você nessa noite: lança a tua capa, porque o milagre já está pronto na tua vida, amém? Lança a tua capa, porque o milagre já tenho preparado para a tua vida, aleluia. E nessa noite eu quero que você se coloque de pé neste momento. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, como este cego passou por momentos difíceis. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho, à beira da estrada, clamando por Jesus, que ele ouviu que o Mestre estava passando naquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite que não interessa o que as pessoas falem, não interessa o que você fez no seu passado, não interessa a acusação que tem sobre a tua vida, a única coisa que interessa essa noite é que você abra o seu coração e que você lance essa capa que está te identificando como uma pessoa com problema, como uma pessoa com deficiência. Deus quer que você tire essa capa do preconceito, essa capa da enfermidade, essa capa que vem te machucando, essa capa que vem te identificando como um coitado. Você não é coitadinho, você não é coitadinha, você é filho de Deus, você é amada por Deus, você é chamado para viver e usufruir a boa e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus nos chamou. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós sabemos muito bem a vontade do diabo, que é roubar, matar e destruir. Essa é a vontade dele. Mas nós temos um Deus que nos traz vida e vida com abundância. Deus que quer abrir os nossos olhos espirituais essa noite. Deus que quer tirar essa capa do preconceito. Deus que quer tirar essa capa da enfermidade. Deus que quer lançar essa capa da depressão, essa angústia, esse aperto no peito. Deus, Ele quer tirar nessa noite, amém? Eu não sei a necessidade que você tem. Eu não sei se você chegou aqui carregando alguma capa, alguma coisa que vinha te identificando. Mas eu só sei te dizer que você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Assim como foi ministrado no louvor, naquela adoração, Deus usou a boca da irmã ali e disse assim, que você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou, mas você vai sair daqui curado, tocado, abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, Ele quer remover essa cegueira espiritual e Ele quer te trazer e te colocar em lugares que tu jamais imaginou, em pisar em lugares que tu jamais imaginou em chegar. Deus, Ele quer te colocar nessa posição, porque você é amado por Deus, você é filho de Deus, você tem direito de usufruir das promessas de Deus, amém? Nós vamos estar cantando uma canção nesse momento. Nós vamos estar adorando o Espírito Santo neste momento. E a presença de Deus, ela vai invadir o teu coração neste momento. Eu não vou convidar ninguém a passar à frente, eu não vou fazer apelo, porque não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito Santo. Mas se você sentir do Espírito Santo dizer: Senhor, eu preciso lançar essa capa que está me identificando. Senhor, eu preciso me libertar dessa cegueira. Senhor, eu preciso de um toque teu essa noite. Jesus, Ele vai apenas te fazer uma pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Nós vamos estar adorando o Senhor e você vai se desligar do mundo lá fora, você vai se desligar de tudo lá fora e vai se concentrar somente na presença do Espírito Santo. Vai ouvir a voz dEle, vai deixar Ele falar o teu coração. Talvez você chegou aqui com uma capa de indiferença, talvez você chegou aqui com uma capa de rejeição, talvez você chegou aqui com aquela capa que te identifica que você tem uma enfermidade, uma debilidade. Deus, Ele quer que você lance essa capa. Deus, Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Deus, Ele quer te tocar, Ele quer te abençoar nessa noite. Aleluia, nós vamos estar adorando Ele, declarando que essa casa é dEle, declarando que a presença dEle está neste lugar. Enquanto nós estiver adorando, você entra em espírito de oração, de adoração, e começa a se libertar daquilo que vem te identificando como uma pessoa que tem um problema, que tem uma capa de indiferença, que está te identificando como talvez esse cego era identificado. Deus, Ele quer tirar essa capa de cima dos teus ombros, porque todo peso, todo cansaço, toda capa de preconceito Ele já carregou naquela cruz do Calvário. Quando você entender a mensagem, a obra da cruz, que todas as coisas já estão feitas em meu favor, em teu favor, você vai sair daqui tocado, liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar adorando Ele neste momento. Tu és bem-vindo a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, só pra teu vento. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Aleluia! Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Sua casa, nós deixamos ela pra você. bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, nós cremos que Tu estás aqui, Senhor. Pai, eu creio que Tu és o Deus que deu vista àquele cego, Senhor, que Tu perguntaste a ele o que queres que eu te faça. E imediatamente ele não pensou duas vezes, ele disse: Mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. E diz a palavra que imediatamente ele lançou aquela capa do preconceito, aquela capa que identificava ele como um cego, como uma pessoa paralítica. Nessa noite o Espírito Santo, ele quer tirar esta capa de você, tudo aquilo que vem te identificando, tudo aquilo que vem te, que o mundo vem dizendo que não tem mais jeito, não tem solução. Deus quer abrir os teus olhos, dizer que a solução está nele, a solução é Cristo Jesus, a solução daquele que já carregou as nossas dores, as nossas debilidades, as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que toda maldição foi sobre ele naquela cruz. E se você entender a obra redentora da cruz, se você entender que toda maldição, que toda enfermidade, que toda capa de rejeição, que toda capa de preconceito, que toda capa de enfermidade já foi lançada naquela cruz, você só tem que agradecer e dizer a ele: Mestre, que eu tenha vida de novo. Mestre, que eu seja curado. Mestre, que eu seja restaurado. Mestre, que as minhas finanças sejam restituídas. Mestre, que a minha casa seja restituída, o meu casamento, o meu relacionamento. Mestre, eu lanço essa capa que estava me identificando nessa noite. Senhor, eu reconheço que Tu és Deus e está neste lugar. Aleluia. Não tenha vergonha, meu irmão. A presença de Deus está aqui neste lugar. Eu sei que grandes coisas Ele quer fazer ainda neste lugar. Ou Ele quer operar cura, cura na alma, ou aquilo que vem te trazendo cegueira espiritual. Ele quer abrir os teus olhos essa noite. Ele quer abrir os teus olhos essa noite, porque Ele não te vê mais como cego. Ele não te vê mais com paralisia, Ele não te vê mais com debilidade. Ele te vê como filho curado, filho restaurado. Ele te vê como filho amada, filha amada do Pai. Eu te curo, eu te toco, é eu que abro teus olhos. Aleluia, continue adorando Ele essa noite. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça. Que o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Será que você pode aplaudir a Cristo essa noite? Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Somente Ele é digno. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou. Eu creio que de uma forma ou outra o Espírito Santo ele tem falado com você nessa noite. Através da adoração, através da palavra. Porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Eu creio que algo ficou trabalhando no seu interior, amém? Ela nunca volta vazia, amém? Então essa mensagem, essa palavra de fé, que nós viemos a colocar a nossa fé com este efeito, como Bartimeu colocou a sua fé, teve efeito, ele foi curado, ele foi restaurado, ele teve vistas novas e ele seguiu o caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, amém? E nessa noite então, seria essa mensagem que o Espírito Santo teria colocado ao meu coração a trazer essa igreja tão amada, tão abençoada. Mas esse momento nós vamos estar fazendo o nosso momento de oferta, de dízimo. Você que vai estar contribuindo, você que vai contribuir à casa do Senhor, você que vai dizimar essa noite. Eu quero que você faça com gratidão a Deus. Que você faça com sabedoria. Que você não faça com pesar, mas faça com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Deus ama aquele que dá com gratidão. Porque tudo vem dEle, tudo é dEle e tudo volta para Ele, amém? Deus ele não olha a quantidade que você vai ofertar, Ele não olha a quantidade que você vai dizimar, mas Ele olha a intenção do teu coração, aquilo que está dentro do teu coração. É isso que Deus olha. Não interessa se você vai colocar um real, você vai colocar 10 mil reais, isso não interessa para Jesus, interessa que você vai fazer com alegria, com gratidão e com sabedoria e jamais com pesar, amém? Então Deus ele ama aquele que dá com alegria para a casa dele, porque é para o reino dele, é para a casa dele. Se você está sentado hoje numa cadeira gostosa, se você tem um projetor bom, se você tem um ar-condicionado, é porque você semeou na casa do Pai, você entendeu que é sua e ela foi feita para você, amém? Então, você que vai ofertar, você que vai dizimar atrás da sua cadeira, tem um envelope aí. E mesmo que você não tenha nada hoje para ofertar, para dizimar, que você faça pela fé. Faça pela fé. Pega esse envelope e diz, Senhor, eu ainda vou ofertar, ainda vou dizimar essa quantia. Faça pela fé essa oferta. Porque Deus, ele escuta a oração do justo, amém? Deus, ele escuta o clamor do justo, amém? E Deus, ele é fiel. E se ele falou e ele colocou essa quantia no teu coração, eu tenho a certeza e a convicção que um dia você vai estar ofertando, você vai estar dizimando isto que Deus está colocando no teu coração neste momento, amém? Porque ele é fiel, amados. Você que queira ofertar, nós temos a máquina de cartão também, aqui para você fazer a sua oferta, amém? O seu dízimo, em nome de Jesus. Levanta o teu envelope para cima neste momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, por cada mão que se levanta, por ofertante, por cada dizimista essa noite. Que tu venha, Pai, abençoando e derramando e multiplicando a sementeira de cada um, Pai. Que tu venha derramando bênçãos sem medida, Senhor. Eu profetizo sobre cada envelope, sobre cada finança, Senhor. Eu profetizo, Senhor, céus abertos, eu profetizo um tempo novo, um tempo de restituição, Senhor, um tempo que as pessoas vão ter para dar e não mais para pedir emprestado, que haja abundância, que o celeiro seja um farto, Senhor, de cada vida, de cada família, de cada dizimista, de cada ofertante, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor, e nós somos filho Teu amado, nós temos esse direito de usufruir da Tua boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Eu abençoo cada oferta, cada dizimista essa noite, em nome de Jesus. Você pode trazer? Música. Glória a Deus. Então aqui nós vamos estar já encerrando aqui. Nosso irmão Querelli vai passar os anúncios da nossa agenda e já vai estar encerrando o culto, tá? Boa noite, irmãos. Que culto abençoado, né? Tudo contigo lá. Oração. Com propósito, segunda-feira, às 20 horas, todas as palavras Viva Church. Então, segunda-feira, aqui na igreja, às 20 horas, oração. Oração com propósito. Quinta-feira, às 20 horas, fé para avançar, com o nosso pastor Rudy Braga. Então, todas as quintas-feiras, aqui na igreja também. Crescendo na Graça, sexta-feira às 20 horas, college. Então, todas as sextas-feiras, né, 20 horas, também aqui na PV. Palavra Viva Church, sábado. Sábado nós vamos ter um grande encontro, o encontro deles. Cadê eles? Ô, galera! Primeiro teve elas, né? Agora então é a vez deles. Encontro sábado à noite com o pastor Rudy Braga e parece que vai ter um abençoado churrasco, é verdade? A gente dá um jeito, né? Não. Com o pastor Marcelo Rosa de Florianópolis, dia domingo às 19h30, aqui na igreja. Então vai ter uma palavra aí com o pastor Marcelo Rosa, que é de Florianópolis. Então seria esses os avisos. Então tá, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês e que Deus abençoe todos vocês na ida para suas casas. Ah, lembrando que tem um lanche abençoado, tá? Esse lanche também ajuda aí nas despesas, né, da igreja, tá? Um bom domingo a todos, o resto de domingo a todos e boa semana. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.